sei tanto querer, nem eu mesma sei porquê explicar essa paixão. Não sei dizer onde tudo começou, esse caso de amor, só sei que aconteceu. Quero saber o que sinto por você, de onde vem tanto querer, nem eu mesma sei porquê explicar essa paixão. Não sei dizer onde tudo começou, esse caso de amor, só sei que aconteceu. E quando estou em algum lugar que eu não posso ficar com você, tudo eu faço pra me controlar, vou enlouquecer. Fico esperando você me olhar, chamar pra fugir com você, pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. É o forró, mas principalmente. Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver.